Com a ajuda de um cão farejador, policiais civis do DENARC de Cascavel apreenderam mais de 23 quilos de maconha na noite de ontem na BR-277. A apreensão ocorreu no posto de fiscalização na região de Céu Azul. Após uma denúncia anônima, os investigadores vistoriaram passageiros de ônibus de linha que seguia de Assunção para Curitiba. A droga estava na bagagem de uma mulher que tinha deixado a cadeia há cerca de 20 dias. Ao ser abordada, ela informou que comprou a droga de um desconhecido no terminal rodoviário de Foz do Iguaçu por R$ 20 mil. Suelen Cristina de Souza Batista, 20 anos, foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil de Cascavel, onde foi autuada mais uma vez em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Crime este que já havia levado para a cadeia anteriormente. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.